Na hora do amor chamo meu vulgo. Pirutu. Na hora do amor chamo meu vulgo. Pirutu. Chamo teu vulgo, pirutu. Meto com força, meto com força, meto que meto, meto, meto, meto, meto, meto. Vai, pirutu. Meto com força, meto com força, meto com força. Vai, pirutu. Meto com força, meto com força, meto que meto. Movimenta, movimenta, movimenta, movimenta, movimenta. Vai ser um bombadão. Meto com força, meto. Vai vir o dom. Soneca, aumenta o paredão. Chama o teu vulgo, malvadona. Senta, ai terrível. Eita sua ladrona. Terrível, malvadona. Senta, senta. Eita sua ladrona. Senta, senta. Terrível, malvadona. Ai, ai, que delícia. Eita sua ladrona. Terrível, malvadona. Na cabeça, ó. Na hora do amor chamo o meu vulgo. Na hora do amor chamo o meu vulgo. Pirutão. Chamo o meu vulgo, pirutão. Meto com força, meto com força, meto. Meto, meto, meto, meto. Vai, pirutão. Meto com força, meto com força, meto com. Meto com força, meto com força, meto. Vai, pirutão. Movimenta, movimenta. De Bicoara.